A Rádio Ilha Negra e Jovem Pan News apresentam Pacotão Bem-vindo 2021. Comece o ano com pé direito na sua empresa e divulgue sua marca nas maiores potências do rádio. Isso mesmo, duas emissoras unidas para alavancar suas vendas. Com sorteio de R$200 em compras ou prêmios para o nosso ouvinte participante. Ligue agora, 3413-7971. 3413-7971. Pacotão Bem-vindo 2021. O caminho do seu sucesso. Para ter um grande plano de saúde, a sua empresa pode ser pequena. Venha para a Unimed. Parcelas a partir de R$98 por mês. Unimed informa. Você está ouvindo Rádio Ilha Negra AM 1450. Você sofre com dores ou problemas na coluna? Nós da Clínica Ajuste podemos te ajudar corrigindo as alterações como hérnia de disco, dor ciática, dores de cabeça, má postura, formigamentos, fibromialgia, perda de sensibilidade, bursite, tendinites, tensões musculares, dores nas costas, escoliose e outras. Venha conhecer a Clínica Ajuste na Rua Araranguá, 244, Centro de Criciúma. Agende sua avaliação pelo fone 2102-7449, WhatsApp 999-22-1945. Semana da Pan, Semana da Pan, tudo que foi destaque em nossa programação. 5:37. Sabe por que o carvão mineral é tão importante na sua vida? É riqueza natural abundante em nosso subsolo, extraído hoje de forma consciente. É atual, porque utiliza modernas tecnologias para exploração e é a principal fonte de geração de energia elétrica do mundo. Na economia regional é essencial. Gerou e ainda gera crescimento e emprego, movimentando a economia. É energia segura. Carvão mineral é natural, é atual, é essencial. Você sofre com dores ou problemas na coluna? Nós da Clínica Ajuste podemos te ajudar corrigindo as alterações como hérnia de disco, dor ciática, dores de cabeça, má postura, formigamentos, fibromialgia, perda de sensibilidade, bursite, tendinites, tensões musculares, dores nas costas, escoliose e outras. Venha conhecer a Clínica Ajuste na Rua Araranguá, 244, Centro de Criciúma. Agende sua avaliação pelo fone 2102-7449, WhatsApp 999-22-1945. Doutor André Lima possui uma técnica inovadora para implantes dentários para pessoas com pouco osso. Essa técnica é desenvolvida através de exames de raio-x e tomografia computadorizada. Marque sua avaliação através dos contatos 5:39. Semana da Pan, Semana da Pan, tudo que foi destaque em nossa programação. Estamos de volta com a Semana da Pan, o que foi destaque.